4. Chame o centro Recife nas frequências 2085, alterno 2545. 2085, 2545, né? 3, meu obrigado. Salvador, boa tarde, 135-560, livro 1 na 35-660, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Prossiga via Alfa, vai mantendo a Juliette, 3560. Que o Juliette vai manter o 035 até Aracaju? Autorizado ingresso na Juliette, vai portão 03. Juliette 03, estacionamento no 04, 032, 07. Tá 3217. Tá autorizado o pushback, estacionamento, chame para o táxi. Autorizado o pushback, chamarei táxi, 3207. E pushback, estacionamento, chame para o táxi, passarei 2231. Salvador, curva critério, no corredor forte, chama para descida, Mike, é com Juliette. Pula 610, informação em curso Romeu, copia. AV1 com a Romeu já. Acelerado até Recife, nível 370, veio para o X58, decola da 10 com a primeira curva à esquerda, sai da Puca, Jamo, Caju, transponder 5152 e frequência do controle 199.35. 320, autorizado Recife nível 370, subida a via Abu Whisky 58, subida Puka, Jumo e depois Aru. É, decolagem da pista 0, primeira curva esquerda, 1935 e transforma 5152. Regimento ganha chance de acionamento e pushback, voo 9620. Chamado para push acionamento, 9620. Charlie Mike, Romeu confere, aguarde 1 minuto para cópia. Aqui é com o Juliette, desce para 1.000 pés. Última entre em Salvador, 1.0, 1.4. 1.8, sinal 9.5, altímetro 1.0, 1.4, então 3.2, 1.7. Aqui é 1.0, 1.4, autorizado via Índia, Charlie Bravo, para o posicionamento 10, chamando a torre lá, 18.95. Para o táxi, passageiro 223173, a bordo, 5:40, Brasília. Gente, livre de táxi, via parte 3, parte 1 no Índia Alfa, ponte perto da pista 90, antes de chamar a torre 1895, altímetro 9014. O passageiro 2231. Índia Alfa, ponte perto da 10, lá 895, com 1014, passageiro 2. Paulo Salvador, gol 1169, pushback acionamento, posição 1-1. Diz pushback acionamento, sempre pelo táxi, gol 1169. Sente o 1169. Paulo Botelho, centro 3. É, tipo 5, 3 e a 4, tá 2 metros. ATR da passaria do Acalda, tá autorizado pushback acionamento. Autorizado elemento de decolagem, pista 10, 3207. Complete a aproximação LS e chama a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 18.05, obrigado pelo trabalho. Zero, conforme a rota do plano, decola da 10 com a primeira curva direita na saída Coral. A rota é DCT Dendê, DCT Arubi, DCT Mochi e conforme. O transponder 5074, frequência do controle 1.9.35. 4? 24, reporte quando baixado e travado. 21 centena com 10 nós. Tá com o trem baixo checado, 35364. 074. Me escreve 5364, vem com uma centena, 10 nós, todo autorizado. Tá, vamos lá. Sete, todo autorizado, 35364. Salvador, gol 1169 para o táxi, 195 a bordo, autonomia 0403, Alterna Galeão. 1169, só confirmando, POB de 1195. Correto. Vicente, livre táxi, via Pat 1, vai reportar no através do portão 612, o gol 1169. Batendo através do 612, gol 1169. Salvador, é o TAM 3217 decolado. 3217, contato radar decolagem, suba e manter o nível de voo 360, após cruzar 2000 pés, vou direto Leda. 360, direto Leda, o TAM 3217. Quando possível, coordenar pra gente levar pro de bridge. Sente. Mike Eco Juliette, voe rotatória, chame visual com campo. Juliette, Mike Eco Juliette. Até onde espera, via Pat 1, Índia, Alfa. Onde, até o ponto de espera, onde chamará a torre em 1-95, altímetro 9014. 9014, Pátio Índia, seguindo a 1-895, voo 1-69. Flight level 340. Do you copy or stand by for coordination? Flight level 370. Roger, Azul 6919, stand by for copy. Para o táxi 3145 da TAM, 1-65 a bordo, alternado em Campinas, 3h45 de autonomia. Sente, está autorizado o táxi via Índia, Alfa Ponte Pera da pista 90, onde chamará a torre em 1-895, altímetro 9014. 1-0-4, Índia, Alfa Ponte Pera da pista 90, 18-95, 3145 da TAM, boa. Conferido, autorizado alinhar e decolar pistão a zero. Entra uma centena com legal. 3364, prossiga via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo para o... Controle, o Mega Juliet está ciente, eu fico dizendo de Urubu, seu. Você é muito de Urubu aqui. Ciente. Já estabilizou com o campo? Zero já coordenado. Copia ou espera coordenação 360? Copia. É o número 2 para cópia, informação em curso no meu. Dá uma saída prevista, por favor. Saída Abo Eletra. Grato. Para ingresso no circuito, chame a torre Salvador em 18.95. Salvador, tá bom, Romeu, mais aqui, é a Correction, tio Campinas. Flight level 340. Departure runway 10. After takeoff, turn right. Dael Leda Bridge. Departure. Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. DCT Trivia. Squawk 5407. Salvador Approach 119.35. 3.25. Assista agora, 251-3325. Muito obrigado. Boa tarde. Satélite 3145.0.0. Pronto, está pronto. Satélite 3145. Ali mantém pista na 0. Ali mantém pista na 0. 3145. Correct, report ready to pushback and start up. Azul 4969 and 19. Alô, Salvador, Gono 7 1620 para baixo estacionamento, posição 5. Freio, chame 1935, por favor. Salve, 5, obrigado. Tá na base, baixada e travada, marca F do Leste. Vai ter que virar por autorizado, pista 7. Então, centena com 9. Oi, Salvador, boa tarde, gol 1969. Boa tarde, gol 1969, após a Marília, autorizado a alinhar e manter. Quem mantém 1-0, gol 1969. Zuma, contato radar na decolagem, suba mantém 180, saiu da Momo. 1-80 na Momo, passeio 2-2-3-0. Do 231 do Gol 54, chame 1935, por favor. Cascavel 59, informação em curso Romeu, guarde para conta. Teneb 321, tá pronto? Conta. Pronto, conta. Até Brasília, nível 320, veio pelo 17, decola da 10, comprime a curva direita, saída Arbor, Elefo, transponder 5176, frequência do controle 119.35. Estação, esse mantém 100, chega a Lemare. Curva direita, Arbor, Elefo, pelo 27, 5176 e controle 1935. Chiné 6321, só confirmando a rota é UP Zulu 17. UP Zulu 17. Chiné com relação ao acionamento pushback, Chiné 6321. Camará. 4,56, chama de 935, bom voo. 935, boa tarde, 3145. Controle Salvador, boa tarde, 3145. 3145, contato radar na decolagem, sub mantenha o 360, posso cruzar 2000, voo e Leda. Pro de Leda, está presente então, cruzando, vai passar o 2000 pés, 3145. Autorizado até Recife, nível 190, via Golf 677. Decola da 10 com a primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. O transponder 5402, a frequência do controle 199.35. Autorizado decolar, pista 10, durante uma centena com 8 nós. Decolagem 10, gol 1169. Direcionar, chame para o táxi. Fala, Salvador, gol 620 para táxi, temos 184 a bordo, 3 horas e 12, autonomia até no Natal. Gente, ele via táxi via parte 1 no Índia, com a espera da pista 90, onde chamar a torre em 1895, altimetro 0014, gol 1960. Ok, Índia Alfa, ponto espera, torre 1895, 1014 ajuste, com 620. 0050. Whisky Charlie Mike, está autorizado táxi via Pátio 3, Pátio 1 no Índia Alfa, ponte espera da pista 90, onde chama na torre 1895, altimetro 0094. Decolou 59, chama 1935, controle, bom voo. 1935, bom, 1969. E Salvador, 19, 1620 no ponto de espera, na Bravo, ponto de decolagem. Controle Salvador, gol 1169. 1169, contato radar na decolagem, submotel 360, no perfil da ELF. Mike, o táxi vai ser via Pátio 3, taxiway Kilo, Alfa, Delta, chame torre 1, 1895. James 27, autorizado chegada Mari, chame no ida da descida. Copa Delta, Copa Delta. Pode ir, Charlie Mike, autorizado alinhar e decolar. Pista 90, vem para a centena, né? Você está autorizado alinhar e decolar a partir da Delta Whisky. matrícula 01, chamando 935, bom voo. 035, boa, voo 62. Controle, boa tarde, eu vou no 620, decolou, cruze 1500, Francisco. Por 620, contato radar na decolagem, submantenha 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, gol 1620. Chave 27, desça para o 050. Desce e mantém o 050, Jave 27. Tan 3145, chame o centro Recife nas frequências 251, antena 3325. 1251-3325, tá 3145, boa tarde. C3190, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador 1014, livre LS X-Ray, chame estabilizado no localizador. Sente, então 3190, descida para 2000 pés, pode desconsiderar a restrição então, senhor? Afirmo. Ok, direto 2000, reportará estabilizado em LS X-Ray, tá, 3190. 1935, grato, bom trabalho, senhor. Passarinho 2231, voe direto Barreiras. O 1169, chame o Centro Recife nas frequências 251, alterna 33, decimal 25. 251, alterna 33, decimal 25, voe 1169. Encontrando o Salvador, boa tarde, Papa Tango, Whisky Charlie Mike, decolado, perfil Coral na sua escuta. Papa Tango, Whisky Charlie Mike. Contato radar na decolagem, suba e mantenha 120, saiu da Coral. 120 na Coral, fique possível, vai direto Coral, foi autorizado. Após 2000, voe Coral, este show e Mike. Vou voe direto Coral, Mike. Autoridade de cruzamento Cascavel 59. 620, chame o centro Recife, nas frequências 12685, alterna 2545. 12685, 2545, 1620, boa. GV27 desça para 3.000 pés. O altímetro em Salvador, 1.0.4. Rubi 14, GV27. Compete aproximação LS, chame a torre Salvador, frequência 118 decimal 95. 108.95, obrigado, boa semana. Passarido 2231, chame o centro Recife, nas frequências 2685, alterna 2545. Aposta 310, aposta baixada e travada, entra uma centena das nós. Bota na 310. Stand by for stereo and pushback. About 3 minutes. Segui via Juliette, bate 1, India Alpha, ponte beira da pista 10, onde chamará a torre em 1895, altimetro 1094. Via Juliette, Pátio Uno, Taxi Índia, até o ponte beira da pista 10, onde chamará a torre em 18095, o altímetro 1094, Cascavel 59. 3190, autorizado, pouso na 10. G27, nível LS, desça para 2000, chama estabilizado no localizador. Autorizado 2.000 pés, chama estabilizado o G27. The 6919, clear pushback and startup. Report drive to taxi. Zero, Follow 2, chama no 2 na mesma nave. 1-2-9, obrigado, boa tarde. Falou, Salvador, tá 3190, boa tarde. Tá 3190, prossiga na Alfa Chamete da Juliette. Alfa Reportante da Juliette, 3190. Chefe do tráfego, prossiga visual via corredores, informe em Parepe. Cidade 549, nossa identificação, chegada à mancha, me para descida. Isso para o 50050. GV27 estabilizado? Estabilizando no ILS X-Ray, GV27, visão da pista. GV27, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 118, decimal 25. 11825, GV27. Roger, 06919, clear taxi via taxiway India Alpha, holding point runway 10, air contact tower 118 mile 95, altimeter 1014. Cruz Salvador, Cascavel 59, decolou da 10, está cruzando 2500 no perfil da Puca. Cascavel 59, contato radar na decolagem, submate 190, saiu da Puca. Pode manter 190 na Puca, o Cascavel. Pronto para o ataque, nós temos 110 a bordo, 4 horas e 4 minutos, Goiânia. O GV27 estabilizado no ILS X-Ray, baixado e travado. Espera da pista no 0, a gente chama na torre 1895, altimetro na 0-4. Pátio, Índia, Alfa 1895.0 comigo 14, ajuste. Fecha na 6321, Goiânia. Então, 319, após passagem do airbus da Avianca, autorizado o ingresso na taxi Juliette, vai para posição número 05. Sente, 390, aguardando a passagem do Avianca, após prossegue para o 05. Papatango Lima, aquilo foi o confirme, estacionamento. Sente, número 2 para 4. 6210, sem identificação, que se mantém o 070, autorizado chegar na área. Guarde. Copia? 291, descendo para o 050 em condições visuais. Sente. 1869, desça para 3000 pés. O time está em Salvador, 1094. Deita. Na saída, Coral. O teste pode 5421, a frequência do controle 1995. Sete. Sacramento 220. Chiné 6210, qual a sua velocidade? Correto, já interessa na minha pushback 9-0. Line up, Endway 2-1-0. Rio do Sete, solo 1-9, esquerda, ataque militar. Leão estacionar, frequência livre. GM27, vai pro Delta. Aqui, agora à direita na Delta e aguarde na Alfa. Chame 1-2-1 nesse momento e aguarde na Alfa, confirmação. Vai aguardar na Alfa, chamando 219 só, devidamente. A intenção é para unicer no pátio, viu? Confirma. Afirmo. Boa noite? Afirmo. É, porque o pátio é à frente, o pátio de carga, não está sendo possível ao pernoite. Então, se eu para pernoitar, se seguirá para o pátio 4 ou 5. Chegando 21 nesse momento, eu quero confirmar contigo, cara. Sente, 219, obrigado. Pede a chamada. Para ingresso na Alfa, tá na Delta. Sente GV27, autoridade do prossiga via Alfa, aguarde o GV27. Sente, vai aguardar na Delta o GV27. Como é que ele voou? Confirme a rota, é voo local, vai sair setor norte, setor sul. 1-4-3, reduza para 2-1-0-9. Afirma, 6-1-4-3, reduza para 2-1-0-9. Camilhas. Canair 6-2-1-0. Subvetoração para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda para o 360, limite será o localizador. Reduza para 2009. Uno 869 vai cruzar com tráfego agora a 1500 pés, prosseguindo o visual para Salvador sem interferir com sua aproximação. Agora de prosseguir na descida, desça até 3000 pés. Massivo, descendo para 3000, tem o tráfego à vista, posição de 3 horas. Trip 5491, desça para 3000 pés, altímetro em Salvador, 9014. 3000 com 9014, 2490. GV27, está autorizado o táxi via Alfa Kilo, pátio 3, vai aguardar na saída do pátio 3 para ingresso no túnel. Gente, Alfa Kilo, saída do pátio 3 para o pátio 1, aguardando para prosseguir. É, possibilidade do pátio 5? Pátio Control 119.35, good day. Hello, sorry. Please, escort code 5407. 5407, de pátio Control 119.35. Yeah, good day. Good day. Alta, por November Yankee, Mike. Preparei visual do campo, nevoa no setório, November Yankee, Mike. Local 1000 pés, decola da 17 com a primeira curva à esquerda, vai sair pelo corredor forte até 30 milhas, onde modifica, vai ser coordenado com o controle. O transponder 0254, frequência do controle 199.35. Mark Rick Lemon, Tango 340, after 2000, fly ahead and fly direct to Libra. Sente na posição 45, correto? Sente. Estabilizou o gol no 869. No 869, complete a aproximação LF, chame a torre salvadora, é 1 no 8.95. 1895. Funcionamento e táxi, chame torre em 1 no 8.95. Oceanem 6210, voe proa 050 para o localizador. Whisky Charlie Mike. Tui Lima, onde chamará a torre em 1 no 8.95, está autorizado o PAC 5. Em 1.20.1. Cinco reporta para o cruzamento da cabeceira 35, G27. Negativo, G27 vai prosseguir via PAT 1 até a Lima, onde chamará a torre 1.98.95. Copiado, PAT 1 até a Lima, onde chama a torre em... Confirma a frequência da torre, por gentileza? 1.18.95. 118.95 na Lima para o G27. Estimativo, Oliveira, ILS, desça para 2000, altímetro 1014, chama estabilizado, 35491. Chamada estabilizado. 35, controle, acionamento 321, obrigado, senhor. 210 para o localizador, foi pro 075, chama estabilizado, desça para 3000 PS. 075, 73000, passará. Controle, Salvador, Xané 6321, cruzando 1800 pés, perfil Argo. Xané 6321, contato radar da colagem, suba e mantenha o nível de voo 320, saída Argo. Sobe ao 320, mantenha o perfil Argo, Xané 6321. Controle, Xané 6431, 060. Está autorizado, descida para 4000 pés, altímetro 904, Xané 6143. 410-04. Cascavel 59, chama o centro Recife em 12685, alterna 2545. Conta a autorização para Brasília, sente da informação aqui, Romeu. Tá 3567, informação com o Sierra, aguarde para a conta. Puxa na torre Salvador em 1 no 8.95. Ingresso no circuito Safo, chamarei a turno 1 no 8.95, November Yankee Mike, boa tarde, control. Por Salvador, boa tarde, November Yankee Mike, metrô desta história visual com o campo. Boa tarde, November Yankee Mike, continue na final no 7, aguarde autorização de pouso. Verdadeira transmissão de pouso, November Yankee Mike. Torre Salvador, o G27 no pátio 1, próximo da Lima, para o 509 até o final da nossa. Ok, G27, ingresse na Lima após primeira direita. Mike, e aguarde na Taxi Quebec para cruzar a pista auxiliar. Gente, Lima, ingressa na Mike após aqui para cruzar o G27. 1869, solo 27, libera direito, chama na 219. Liberando a direita, 219, eu solo, obrigado, boa tarde. Pete aproximação LF, chame a torre Salvador em 1 no 8.95. 1895, 5491. GT, decola da 190 com a primeira curva à direita, saída Argo, eleva o transponder 5430, frequência do controle 1 no 9.35. 210, desça para 2000 pés, aguarde transferência à torre. Olha a transferência. Terra com 9-9. aeronave aproximando para a pista auxiliar, a sua esquerda não interfere com o seu pouso. 7-3-P. 5-6-7. Paulo Salvador, muito boa noite, com 869, livrando para escuta. 1-869, é para enviar alfa, fechamento da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1-869. Azul 6-9 1-9, contact now, receive cell frequency 1-2-5-1, backup 1-3-3-2-5. Copy that, turn 1-2-5.1, if enable 1-3-3.25. Azul 6-9-1-9, repetition. 1-9-1-4-3, para o localizador, curva esquerda para o 1-5-0, chama estabilidade. Esquerda 1-5-0, para o localizador, para estabilidade. Livre de views. Na Quebec, é guarda, eu estou na curta final, gente. Em 1-8-95. 295, grato. Sai de saltar de saindo do pote, aguarda o instante, por gentileza. Até 2.000 pés, chama estabilizado no localizador. Chama M1 no 4-3. 2.000 pés, Mike, vem pela centena, ponto norte, todo autorizado, pista no 7. Após o pouso, está autorizado o backtrack para o pátio 4. Gente, pouso autorizado após o pouso, autorizado o backtrack para o pátio 4, novembro, Mike. Aproximando da Alfa com 869. 1869, utilizado ingresso na Juliette para o portão 02. Ingresso a portão 02, 1869 da Gol. Livre, frente uma centena com 9 graus. Guarda a nossa direção, 6210. Localizador, CMR, 143. Agora a transferência, torre de controle. Viagem autorizada para usar a pista final e seguir a viatura. Uma freira estacionar a frequência livre. Isso, Chané 6123, Chané 6143, chamei a torre agora, em 1-8-95. 6210. Oi, Salvador, boa tarde, o Chané 6143, passando por. Passagem 1943, após passando o Simbra, baixado e travado. Passarás. Lima aqui do Zulu, após o Embraer da Força Aérea. Livra, a papá autorizado o táxi, chame do ponto de espera pronto. Tec Max, eu sou do Fos, 30, ao estacionar a frequência livre, boa. Fala. G27, aguarde, vamos informar o VTC. G27, aguarde um minuto. G27 já foi coordenado com a empresa, já tá. A viatura já tá a caminho. Fica ali na tempo, tá fazendo.